A tarde cai, noite levanta magia. Quem sabe a gente vai se ver outro dia. Quem sabe o sonho vai ficar na conversa. Quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que tem de melhor? Toma um copo, dá um tempo e a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Era só isso que eu queria da vida. Uma cerveja, uma ilusão atrevida, que me dissesse uma verdade chinesa, uma intenção de um beijo doce na boca. A tarde cai, noite levanta a magia. Quem sabe a gente vai se ver outro dia. Quem sabe o sonho vai ficar na conversa. Quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou? Vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, como um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai minha estrela iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. quase sempre eu penso em te deixar. E é só você chegar pra eu esquecer de mim. Estrelas na escuridão. Espero você voltar pra sair comigo. Anoitecer, olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Tantas palavras, meias palavras. Nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai me estrela iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar. E é só você chegar pra eu esquecer de mim. Estrelas na escuridão. Espero você voltar. Não precisa ficar assim. Você tem que aprender pra me ensinar. E pra que duvidar? Eu sei, existe um lugar pra poder simplesmente dizer: eu te amo e vou te amar. Um pouco de você, pode acreditar, é demais pra mim. Essa coisa do medo é natural, acontece na gente, não faz mal. Pode ser que eu me engane, coração, coração. O amor é um truque da paixão. Não precisa se assustar, não precisa ficar assim. Você tem que aprender pra me ensinar. Pra que duvidar? Eu sei, existe um lugar pra poder simplesmente dizer: eu te amo e vou te amar. Um pouco de você, pode acreditar, é demais pra mim. E pra que duvidar? Eu sei, existe um lugar pra poder simplesmente dizer: eu te amo e vou te amar. Um pouco de você, pode acreditar, é demais pra mim. E pra que duvidar? Eu sei, existe um lugar pra poder simplesmente dizer: eu te amo e vou te amar. Um pouco de você, pode acreditar, é demais pra mim. É demais pra mim. Eu já sei por que choras, palhaço. Eu já sei que alguém não te quer. Enxuga o teu pranto, o que não falta neste mundo é mulher. Eu já sei por que choras, palhaço. Eu já sei lágrimas cada vez mais. Quero sorrir, quero alegria, não quero ouvir os teus ar. Eu já sei por que choras, palhaço. Eu já sei se alguém não te quer. Thank you. mundo é mulher. O que não falta neste mundo é mulher. Só dança samba. Vai. Só dança samba. Vai. Só dança samba. Vai. Só dança samba. Vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá tchá tchá. Só danço samba, eu só danço samba, eu só danço samba, vai. Só danço samba, só danço samba, só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá tchá tchá. É o samba, oh. Só danço samba, eu só danço samba, oh. Vai, yeah. Só danço samba, eu só danço samba, eu só danço samba. Dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá tchá tchá. Só danço samba, eu só danço samba, eu só danço samba, vai, oh. Só danço samba, eu só danço samba. Só danço samba, eu só danço samba, vai. Me sorri. Passou a noite inteira com seu amor do lado. Fingiu um bocado, mas hoje em dia os amores são assim. Ele foi embora. nem faz uma hora, pensando, quem sabe, nos beijos que você lhe deu. Tolo, pensou que beijar sua boca foi consolo. Despertou o instinto da fêmea que agora quer se deixar abater. Se sentir caçada, dominada até desfalecer. Agora entendo o sorriso, ele é que não entendeu. Se não fez amor com você, faço eu. Pois é, agora entendo o sorriso, ele que não entendeu. Se não fez amor com você, faço eu logo agora. Agora, justamente agora. Agora que eu penso ir embora, você me sorri, é, me sorri. Passou a noite inteira com seu amor do lado, fingiu um bocado. Mas hoje em dia os amores são assim. Ele foi embora, nem faz uma hora, pensando, quem sabe, nos beijos que você lhe deu. Tolo, pensou que beijar sua boca foi consolo. Despertou o instinto da fêmea que agora quer se deixar abater. Se sentir caçada, dominada até desfalecer. Agora entendo o sorriso, ele é que não entendeu. Se não fez amor com você, faço eu. Pois é, agora entendo o sorriso, ele é que não entendeu. Se não fez amor com você, faço eu. Pois é. É seu, trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lá, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar. Pode esquecer aquela aliança, você pode empenhar ou derreter, mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar, nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão aceite um ajuda do seu futuro amor pro aluguel. Devolvo o Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde. Eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde. Sem fazer alarde, com muita saudade. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixam-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixam-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Devias ir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, thank you. sentido rendar. Brasil, pra mim, pra mim. Brasil, terra pura e gostosa, da morena cestosa, de olhar indiferente. Ó, Brasil, samba que dá para o mundo se admirar. Ó, Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim. Brasil. De verão. sem medo e sem saudade. Jesus Christ, he's my Lord. Jesus Christ. vida te fez remoçar. Não precisa fingir, nunca foi o teu forte fingir pra agradar. Pra mim o tempo passou, mas vamos sentar e sair da calçada. Sem colarinho e com fé, que é pra gente esquentar. Uma porção de filé e um conhaque do bar. Não, nunca vou me mudar, é a mesma casinha onde fomos morar. Vê se vai me visitar, as coisas continuam no mesmo lugar. O salgueiro que você plantou, de chorar quase morreu, resistiu e cresceu, mas no campo adoeceu, sentiu sua falta demais, e a roseira lá de trás deu rosa e concebeu, sem espinhos uma flor, que tem teu cheiro meu. Garçom, me traga mais dois, que é pra comemorar. Traz um traçado depois, que é pro santo agradar. Eu não perdi a mania, ainda durmo fumando, ainda queimo o colchão. Claro que lembro do dia em que quase morri e ninguém me acordava. Nossos retratos de amor eu não pude rasgar. Quando você se casou, pensei em me matar. Tua loucura foi tanta, casar por vingança, só mesmo você. Mas não perdi a esperança, as coisas continuam no mesmo lugar. O salgueiro que você plantou, de chorar quase morreu, resistiu e cresceu, mas no campo adoeceu, sentiu tua falta demais, e a roseira lá de trás rosa e conceber, sem espinhos uma flor, que tem teu cheiro. O salgueiro que você plantou, de chorar quase morrer, resistiu e cresceu, mas o cão adoeceu, sentiu sua falta demais, e a roseira lá de trás deu rosa e concebeu, sem espinhos uma flor, que tem teu cheiro meu. Pede a conta, meu amor, e volta pro que é teu. Mas o cão adoeceu, sentiu sua falta demais, e a roseira lá de trás deu rosa e concebeu, sem espinhos uma flor, que tem teu cheiro. O salgueiro que você plantou, ser apenas impressão, uma assombração que vive a me matar, envenenamento de paixão, corda bamba o coração. Acidentalmente, sem se machucar, no esconderijo da paixão, oh, traição é coisa natural. Uma assombração que vive a me matar, envenenamento de paixão, oh, calafrio quente natural, oh, girl, ando em corda bamba o coração. Acidentalmente, sem se machucar, no esconderijo da paixão, oh, traição é coisa natural. É tão comum, eu quero tudo. Lua em pleno dia, e por que não? Dose de amor, é tão comum, eu quero tudo. Lua em pleno dia, e por que não? Essa fase do amor é bonita demais. Lua cheia, se Netuno quiser, posso me transformar em sereia. Essa fase do amor é bonita demais. É nascente. Se o sol me queimar, posso me transformar em poente. Que nem recheio de bombom, e as estrelas de neon sobre a aldeia. Pegas um licor de anis e leva as luvas de Paris e encendeira. Que nem recheio de bombom e as estrelas de neon sobre a aldeia. Nas veias um licor de anis e leva as luvas de Paris. E eu me sinto assim como um deus grego, como um barco vindo de Veneza pro oceano, como um corcel de um beduíno como a emoção dos violinos dos ciganos. E eu me sinto assim como um Zeus negro, convidado pra sentar na mesa dos arcanos e cear com toda a realeza e beber o vinho da nobreza dos humanos. E as estrelas de neon sobre a aldeia, nas veias um licor de anis me leva às ruas de Paris e sem pena. E eu me sinto assim como um deus grego, como um barco indo de Veneza pro oceano, como um corcel de um beduíno, como a emoção dos violinos dos ciganos. Eu me sinto assim como um Zeus negro, convidado pra sentar na mesa dos arcanos e cear com toda a realeza e beber o vinho da nobreza dos humanos. Assim como um deus grego, como um barco vindo de Veneza pro oceano, como um corcel de um beduíno, como a emoção dos violinos dos ciganos. Eu me sinto assim como um deus negro, convidado pra sentar na mesa dos arcanos e cear com toda a realeza e beber o vinho da nobreza dos humanos. E eu me sinto assim como um deus grego, como um barco vindo de Veneza pro oceano. Lembra de mim os beijos que escrevi nos muros agir. Mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz, perto daqui a tempos atrás. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. lembra de mim. Se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz. Perto daqui, tarde demais. Lembra de mim. De mim, a gente sempre se casava ao luar. Depois jogava os nossos corpos no mar. Tão naufragado esse exausto de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer. Querer te ver, talvez eu fosse capaz. Perto daqui, tarde demais. Lembra de mim. Latinos, pra conversar com os meus meninos sobre heróis da liberdade, de Agostinho, de Luanda, Buarque, de Holanda, foram sós na tempestade. Mesmo escondendo tristes fatos, curti o tricampeonato. Meu Deus, também sou batuqueiro, pois eu nasci em fevereiro. E o carnaval tá no meu sangue, sou dos palácios surumangue, enfim, sou brasileiro. Sou Ayrton Senna, eu sou Hortência, dou de lambuja minha potência. Não conheço maior fé que a de Chico Xavier, que para Deus já é Pelé, que é o nosso rei da bola. Quem tem Raoni tem Amazônia, se está sofrendo de insônia é porque tem cabeça fraca, ou está deitado eternamente em berço esplêndido é babaca, ou está mamando nessa vaca o leite dos inocentes. Sagrar, ó minha gente, botar nosso Brasil pra frente. La la la ya la ya la ya, la la la ya la ya la ya, la la la ya la ya la ya, la la la ya la ya la ya, la la la ya la ya la ya, la la la ya la ya la ya, la la la ya la ya la ya, la la la ya la ya. Maltratarmos o amor não se maltrata, não. Para que, se essa gente o que quer é ver nossa separação? Brigo eu, você briga também por coisas tão banais. O amor em momentos assim morre um pouquinho mais. E ao morrer então é que se vê que quem morreu foi eu e foi você. Pois sem amor estamos sós, morremos. Coisas tão banais. E o amor em momentos assim morre um pouquinho mais. E ao morrer então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você. Pois sem amor estamos sós. morremos nós. Corta a cabeça e me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão. Assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, e eu vou perguntando: até quando? São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal. São frases perdidas no mundo, de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Só sinto no bar o momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta, e eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando o meu coração. Há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração. Há um lado carente dizendo que sim. Essa vida da gente gritando que não. de morrer. E hoje estou me rindo, nem eu mesmo sei porquê, porque eu recebi uma cartinhazinha de você. Se você quer ser minha namorada, ah, que linda namorada você poderia ser. Se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, de ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber porquê. Mas com minha namorada, você quer ser minha amada, minha amada mais amada pra você. Aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada e pela qual se quer morrer. Você tem que vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste pra você. Os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, os seus braços o meu ninho no silêncio de depois. E você tem que ser a estrela verdadeira, minha amiga e companheira, no infinito de nós dois. Pra sonhar, da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não quero mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar. E tudo aquilo que é viver, eu quero mais é me abrir. E que essa vida entre assim como se fosse o sol, desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo. E então eu chorando, gostando, sofrendo, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança. Eu quero meu amor se derramando, não dá mais pra segurar. Explode, coração. Nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo. E então eu chorando, gostando, sofrendo, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança. Eu quero meu amor se derramando, não dá mais pra segurar. Explode, coração. disto ou não dá. Porque quem dá mesmo não diz. O homem que diz vou não vai. Porque quando foi já não quis. O homem que diz sou não é. Porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz ou não tá. Porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, vai, vai, não vou. Vai, vai, vai, não vou. Vai, vai, vai, não vou. Vai, vai, vai, não vou. Que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Novo amor. Amigo, senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se a canto de ossanha não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, amor só é bom se doer. Vai, vai, vai, amar. Vai, vai, vai, sorrir. Vai, vai, vai, vai, vai, chorar. Vai, vai, vai, dizer. Eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certa que estarei vivendo. Vejo o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É apenas o meu jeito de viver o que é amar. Sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É apenas o meu jeito de viver o que é amar. Chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força para cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É apenas o meu jeito de viver o que é amar. A saudade me apressar. Espere por mim, morena. Espere que eu chego já. O amor por você, morena, faz a saudade me apressar. Tire um sono na rede, deixe a porta encostada, que o vento da madrugada já me leva pra você. E antes de acontecer, o sol apaga de quebrar, estarei nos teus braços para nunca mais. Espere por mim, morena. Espere que eu chego já. O amor por você, morena, faz a saudade me apressar. E nas noites de frio, serei o teu cobertor. Quentarei teu corpo com o meu calor, a minha santa, te juro, por Deus Nosso Senhor, nunca mais, minha morena, vou fugir do teu amor. Espere por mim, morena, espere que eu chegue. O amor por você, morena, faz a saudade me apressar. Espere por mim, morena, espere que eu chego já. O amor por você, morena, faz a saudade me apressar. Linda, mas cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça, corpo dourado, sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que já vi passar. Ah, por que sou tão sozinho? Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Sol de Ipanema, seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que já vi passar. Ah, por que sou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa da olha, coisa linda, cheia de graça. Cheia de graça, olha que coisa linda, cheia de graça. Olha que coisa linda, cheia de graça. Olha que coisa linda, cheia de graça. Tchau, tchau, tchau. Pelo amor de Deus, clareia minha solidão. solidão. Acende a luz do teu perdão. Apaga esse adeus no olhar. Faz dos medos meus receios sem nenhum valor. Desperta o nosso imenso amor. Não custa nada perdoar. Você virou tatuagem no meu pensamento e no meu coração. Fez uma estranha miragem à beira dos olhos e longe das mãos. Perdoa, meu amor. Nobreza maior que o perdão não há no reino da paixão. Não, perdoa, meu amor. Nobreza maior que o perdão não há no reino da paixão. Pelo amor de Deus, clareia minha solidão. Acende a luz do teu perdão. Apaga esse adeus no olhar. Faz dos medos meus receios sem nenhum valor. Desperta o nosso imenso amor. Não custa nada perdoar. Você virou tatuagem no meu pensamento e no meu coração. Fez uma estranha miragem à beira dos olhos e longe das mãos. Perdoa, meu amor. Nobreza maior que o perdão não há no reino da paixão. Não, perdoa, meu amor. Nobreza maior que o perdão não há no reino da paixão. Pelo amor de Deus, clareia minha solidão. Acende a luz do teu perdão. Apaga esse adeus no olhar. Faz os medos meus receios sem nenhum valor. Desperta o nosso imenso amor. Nada segura no pé dessa nega. E o asfalto precisa do pé dessa nega pra sambar na avenida do seu coração. Nega, nega. Segura no pé dessa nega. Nega. E o asfalto precisa do pé dessa nega, nega. Pra sambar na avenida do seu coração. Nega, seu gingado me der fora. Nega, me consome, me apavora. Nega, minha ala é o teu sorriso. Nega, meu enredo é o teu olhar. Sandália bordada de amor e carinho e fazer do meu pranto teu vestido. Depois pedi pra fazer do meu corpo teu próprio estandarte, inventar o desfile do amor. Eu vou lhe dar uma sandália bordada de amor e carinho e fazer do meu pranto teu vestido. Depois pedi pra fazer do meu corpo teu próprio estandarte, inventar o desfile do amor. Nega, segura no pé dessa nega. Eu acho que tu precisa do pé dessa nega, nega. Pra sambar na avenida do seu coração. Nega, nega. Segura no pé dessa nega. Eu acho que tu precisa do pé dessa nega. Pra sambar na avenida do seu coração. negar, seu gingado me devora. Negar me consome, me apavora. Negar, minha ala é o teu sorriso. Negar, meu enredo é o teu olhar. Eu vou lhe dar uma sandália bordada de amor e carinho, batendo meu pranto, teu vestido. Depois pedi pra fazer do meu corpo teu corpo estandarte, inteiro o desfile do amor. Eu vou lhe dar uma sandália bordada de amor e carinho, e fazer do meu pranto teu vestido. Depois pedi pra fazer do meu corpo teu corpo estandarte, inteiro o desfile do amor. Eu vou lhe dar de amor e carinho, e fazer do meu pranto teu vestido. Paixões, nunca soltou as amarras, nunca ficou a derivar, nunca sofreu um naufrágio. Nunca cruzou com piratas e aventureiro. Nunca cumpriu o destino das embarcações. Nunca sofreu um naufrágio. Nunca cruzou com piratas e aventureiros. fracassou. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenho vontade sem nada perder. Você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim. Você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você essa vontade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim. Outra vez. Nas águas da Guanabara, o dragão do mar reaparecer na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esquecer. Conhecido como um navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão. E a exemplo do feiticeiro gritava então: tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de rezo, uma praga de alguém. E um silêncio servindo de amém. O bar mais perto depressa lotou. Malandro junto com trabalhador, um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra vereador. Veio camelô vender anel, portão, perfume barato e baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira. A moçada resolveu parar. E então Genésio, a mulher do vizinho, sustenta aquele vagabundo. Veneno é com meu cavaquinho, é se eu tô com ele, encaro todo mundo. Se alguém pisar no meu carro, puxa o cavaquinho pra cantar de galo. Oi, e foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que pode um cavaquinho, os homens não vão crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um pega-na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um pega-na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um pega-na. Posso ser feliz. Tantas palavras amargas que nós já trocamos. Ah, meu amor, me pergunto se nós nos amamos. Tarde demais pra voltar, não dá pra consertar. A ilusão acabou, dá pra disfarçar. Não sei porque não te esqueço e você não me esquece. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Eu não te amo e você não me ama, mas te desejo e você me deseja. Se eu não te chamo, é você que me chama. Você me odeia, me abraça e me beija. A gente já se deixou tantas vezes que o nosso adeus já perdeu a moral. Que amor é esse que faz tanto bem e que faz tanto mal? Errado entre nós, o coração diz que se eu ficar com você, não posso ser feliz. Tantas palavras amargas que nós já trocamos. Ah, meu amor, me pergunto se nós nos amamos tarde demais pra voltar. Dá pra consertar. A ilusão acabou, não dá pra disfarçar. Não sei por que não te esqueço e você não me esquece. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Eu não te amo, mas te desejo e você me deseja. Se eu não te chamo, é você que me chama. Você me odeia, me abraça e me beija. A gente já se deixou tantas vezes que o nosso adeus já perdeu a moral. Que amor é esse que faz tanto bem e que faz tanto mal? Eu não te amo. Se eu não te chamo, é você que me chama. Você me odeia, me abraça e me beija. A gente já se deixou tantas vezes que o nosso adeus já perdeu a moral. Que amor é esse que faz tanto bem e que faz tanto mal? Da paixão, só quem sabe é o coração. Coisas pra dizer quando eu olho pra você e a natureza vê em mim um outro céu, um outro mar, amor. Nossos olhos têm a mesma voz, a mesma cor, o mesmo tom maior. Nossos olhos navegam. Sós do amor. E o que é o amor? Pergunta sem resposta. Quem sabe o coração? Quem sabe? Mesmo sem falar, eu ouço que você não diz. O amor que eu sempre me diz pra gente ser feliz, mesmo sem falar. feliz. Nossos olhos têm a mesma voz, a mesma cor, o mesmo tom maior. Nossos olhos navegando assim, até o fim, até a sós do amor. É o amor, pergunta sem resposta. Quem sabe o coração, quem sabe, mesmo sem falar, eu ouço o que você não diz. O amor que eu sempre quis, me diz pra gente ser. Mesmo sem falar, eu ouço o que você não diz. O amor que eu sempre quis, me diz pra gente ser feliz. Não quer suas marcas, qualquer cicatriz. A ilusão e o amor não é risco na areia, desenho de giz. Eu sei que vocês vão dizer: a questão é querer, desejar, decidir. Aí diz o meu coração: que prazer tem bater se ela não vai ouvir? Aí minha boca me diz: que prazer tem sorrir se ela não me sorri também? Quem pode querer ser feliz se não for por um bem de amor? Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. A questão é querer, desejar, decidir. Aí diz o meu coração: que prazer tem bater se ela não vai ouvir cantar? Mas me digam pra quê? Ai, ai, ai. E o que vão sonhar só querendo escapar a dor? Quem pode querer ser feliz se não for por amor? Quem pode querer ser feliz se se não for por amor. Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Dormir no teu colo é tornar a nascer violeta e azul outro ser, luz do querer. Não vai desbotar lilás cor do mar, seda cor de batom, arco-íris crepom, nada vai desbotar, brinquedo de papel machê. Com essa dor tem que morrer. A dor que nos ensine a vontade de não ter. Sofrer demais que fruto, nós precisamos aprender. Eu grito e me solto, eu preciso aprender. Curo esse rasgo ou ignoro qualquer ser. Sigo enganado ou enganando o meu viver. Pois quando estou amando é parecido com o sofrer. Eu morro de amores, eu preciso aprender. Eu fico com essa dor, ou essa dor tem que morrer. A dor que nos ensine a vontade de não ter. Sofrer demais que fruto, nós precisamos aprender. Eu grito e me solto, eu preciso aprender. Eu curo esse rasgo ou ignoro qualquer ser. Sigo enganado ou enganando o meu viver. Pois quando estou amando é parecido com o sofrer. Morro de amores, preciso aprender. Eu curo esse rasgo ou ignoro qualquer ser. Sigo enganado ou enganando o meu viver. Pois quando estou amando é parecido com o sofrer. amores, eu preciso aprender. Quantas noites eu me vi desencantar, enquanto os palcos desabavam sobre mim. O meu amor então beijava o meu olhar, dizia: vamos lá, levanta e vai cantar. Eu me vesti e ela ia amamentar. Nosso menino era plateia e camarim, e dos seus seios parecia perguntar: meu pai, o que é que há? Me beije e vai cantar. E eu sabia que tinha de ir pra amenizar toda a dor da cidade. E eu pousava nos pianos por aí, tal qual um sabia pousa num flamboyant. Quantas vezes eu pedi a Deus de manhã deixar eu cantar pro Brasil, abrir o portão, o leite e o pão e o rabo do cão que diz não quando é sim. Meu amor já na porta de casa, tendo ao colo o nosso arlequim, me dava a impressão de um samba de Tom Jobim. Até que um dia eu resolvi desencantar e desabei por sobre os palcos do país. O meu amor ainda beija o meu olhar e eu digo: vamos lá, cantar pra quem chorar. E eu peço a Deus para poder doar a luz e a minha voz cumpra a missão de atenuar toda a amargura dessa terra de Jesus. E eu digo: Vera Cruz, canta pra não chorar. E pros que cantam nos teus cabarés, tenham orgulho dessa profissão. Pousem os galhos dos pianos, violões, e a voz é um colibri nas flores das canções. E todo dia eu peço a Deus pela manhã, conserve-me a simplicidade, pra ter no portão o leite e o pão e o rabo do cão que diz não quando é sim. Meu amor já na porta de casa e o sorriso do meu arlequim é um céu de emoções, e eu sou uma luz assim a brilhar, a brilhar, a brilhar. Meu amor sempre à porta de casa e o sorriso do meu arlequim. Sou um samba canção eterno de Tom Jobim, a cantar, a cantar, a cantar. Sorriso do meu amigo. Vai, meu valente parceiro, meu pequeno guerreiro, coração, enfrentando as barras, suportando as garras, levando na marra, faz a farra, esquece a dor, segue no tranco, no arranco, forte e franco, decisão. Vai, não se entregue, se negue, se apegue, não nos deixe cair no que é tentação. Pois tristeza e alegria são cores que a vida apresenta. Deixa entrar as dores de amores e choros e mágoas. Eis aí a nossa vasta experiência, deixa estar. Mas fortaleza querida, há sempre um eterno porém. Temos que reconhecer, há sempre no forte a fraqueza, a lembrança de alguém, um eterno você. Então não tenha vergonha, se exponha, desanda, destranca, manda pra fora, chora comigo, aproveita esta hora. Vamos lá, meu irmão. E então, não tenha vergonha, se exponha, desanda, destranca, manda pra fora, chora comigo, aproveita esta hora. Vamos lá, só nós dois, meu guerreiro coração. E então, não tenha vergonha, se exponha, desanda, destranca, manda pra fora, chora comigo, aproveita esta hora. Vamos lá, meu irmão. E então, não tenha vergonha, se exponha, desanda, destranca, manda pra fora, chora comigo. Vamos lá, só nós dois, meu guerreiro coração. Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura, e digo eu não gosto de quem me arruina em pedaços e Deus é quem sabe de ti. Hoje não passa de um dia perdido no tempo, e fico longe de tudo que sei. Não se fala mais nisso. Isso eu sei, eu serei pra você o que não me importa saber. Hoje não passa de um vaso quebrado no peito, e grito olho beijo partido. onde estará a rainha que a lucidez esconder? De tudo que sei, não se fala mais, isso eu sei. Eu serei pra você o que não me importa saber. Passa de um vaso quebrado no peito e grito desabrigados demais. A noite tem falado nas cadeiras dos bares de paixões afogadas, de paixões recusadas, de paixões descabidas, de paixões envelhecidas demais. A noite traz no rosto sinais de que demais. A noite deixado os seus rancores gravados. A faca e canivete, a lápis e gilete por dentro das pessoas, por dentro dos toaletes e mais, por dentro de como é que vai? De amigo há quanto tempo? Um ano ou mais. Posso sentar um pouco? Faça o favor. A vida é um dilema. Nem sempre vale a pena. Oh, o que é que há? Rosa acabou. Comigo, meu Deus, por quê? Nem Deus sabe o motivo. Deus é bom, mas não foi bom pra mim. Todo amor um dia chega ao fim. Triste, é sempre assim. Eu desejava um trago. Garçom, mais dois. Não sei quando eu lhe pago. Se vê depois. Estou desempregado. Você está mais velho. É. Vida ruim. Você está bem disposto. Também sofri, mas não se vê no rosto. Pode ser, você foi mais feliz. Dei mais sorte com a Beatriz. Pois é, vivo bem. Pra frente é que se anda. Você se lembra dela? Não. Lhe apresentei. Minha memória é fogo. E o larjão? Defendo algum jogo. E amanhã? Que bom se eu morresse. Pra que, rapaz? Talvez Rosa sofresse. Atrás. Na morte a gente esquece, mas no amor a gente fica em paz. Adeus, toma mais um. Já amolei bastante. De jeito algum. Muito obrigado, amigo. Não tem de que. Por você ter me ouvido. Amigo, é pra essas coisas. É. Toma um cabral. Sua amizade basta. Pode faltar. O apreço não tem preço. Eu vivo ao Deus dará. Te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor. Me vejo ao teu lado, te amo, não lembro. Parece dezembro de um ano dourado. Parece bolero. Te quero, te quero. Dizer que não quero teus beijos nunca mais. Teus beijos nunca mais. Pareço tão linda. Te ligo ofegante e digo confusões no gravador. É desconcertante rever o grande amor. Meus olhos molhados, insanos dezembros. Mas quando eu me lembro, são anos dourados. Ainda te quero, bolero. Os nossos versos são banais, mas como eu espero teus beijos nunca mais. Teus beijos nunca mais. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer desventura, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar terra de luz e amor, foi lá onde nasceu nosso Senhor. Bahia de iaiá e de ioiô, de mãe preta carinhosa que no colo embalou. Quando eu nasci na cidade baixa, me enrolaram numa faixa cor de rosa de cetim. Quando eu cresci, dei a faixa de presente pra pagar uma promessa ao meu senhor do bom fim. Pedi que me abrisse o caminho da felicidade, pedi que me desse um carinho pra minha mocidade. Sou feliz e ninguém mais feliz que eu. Bahia, senhor, o bom fim me atender. Quando eu nasci na cidade baixa, me enrolaram numa faixa cor de rosa de cetim. Quando eu cresci, dei a faixa de presente pra pagar uma promessa ao meu senhor do bom fim. Pedi que me abrisse o caminho da felicidade, pedi que me desse um carinho pra minha mocidade. Sou feliz e ninguém mais feliz que eu. Bahia, senhor, o bom fim me atendeu. Sou feliz e ninguém mais feliz que eu. Bahia, senhor, o bom fim me atendeu. Aqui numa pior, qualquer coisa é melhor que a separação. Cadê juízo quando a gente mais precisa? Toda vez que a gente briga, parece que perde a razão. O amor que eu sinto me faz ser tão possessivo, mas eu sem você não vivo. Precisa, toda vez que a gente briga, parece que perde a razão. O amor que eu sinto me faz ser tão possessivo, mas eu sem você não vivo. O ciúme é sinal de paixão. O ciúme é sinal de paixão. Essa é a razão da insatisfação. Tá faltando paixão. E aí nós ficamos brigando até mesmo na rua. Eu saio arranhado e você seminua. E da última vez ainda temos sinais de lesões corporais. Você fica de mal comigo e com raiva da vida. Se cai na rotina eu vou pra bebida. Será que a gente não se gosta mais? A gente quebra a monotonia, espanjando baixaria, e o coração que se arrepende. A gente tá passando dos limites, tantas mágoas, acredite, não há amor que aguente. Somos os mesmos, não dá pra tapar o sol com a peneira e nos enganar. Se vê no olhar o que a boca não diz, você não é feliz, nem eu. E é por isso que a gente não se entende mais. E quando a gente transa, amor já não faz. Essa é a razão da insatisfação. Tá faltando paixão. E aí nós ficamos brigando até mesmo na rua. Eu saio arranhado e você se minua. E da última vez ainda temos sinais de lesões corporais. Você fica de mal comigo e com raiva da vida. Se cai na rotina eu vou pra bebida. Será que a gente não se gosta mais? A gente quebra a monotonia, espanjando baixaria, e o coração que se arrepende. A gente tá passando dos limites, tantas mágoas, acredite, não há amor que aguente. A gente quebra a monotonia, espanjando baixaria, e o coração que se arrepende. A gente tá passando dos limites, tantas mágoas, acredite, não há amor que aguente. E o coração que se arrepende. Não há... magia. Teu corpo irradia, que me deixa louco assim, mulher. Não sei, teus olhos castanhos, profundos e estranhos, que mistério ocultarão, mulher. Não sei dizer, mulher, só sei que sem alma roubaste minha calma, e aos teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo e eu fico sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher. Essa gente o que quer é ver nossa separação. Brigo eu, você briga também por coisas tão banais. E o amor em momentos assim morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu foi eu e foi você. Pois sem amor estamos sós, morremos nós. Tão banais. E o amor em momentos assim